3, bom dia, contato cadastro, bom dia, 360, após 2, mensagem direto Leda. 360, após 3, mensagem direto Leda, gol 1-1, após 3. Após 2, viu? Após 2, viu? Chave Santo Recife, 1, 2, 3, decimal 8, ao término 2, 8, decimal 8. 1, 2, 3, 8, 2, 8, com 1, 2, 3, bom dia, obrigado. Bom. Corsa, finalizando o rebote. Ponte 2. Sérgio Fernandes, Travessa Lima, boa noite. Boa noite. Aeroporto de Guarulhos, Nível 360. 3-0 para Guarulhos, decola pista 9-0, saída São Luna, transição Mótima. Receptando formas 1-0 e segue até o destino. Controle 1-2-0 para cima 8, pressão 5-2-6-3. Estado Guarulhos, que foi por 3-6-0. E a. Receptando 1-0, então. Decola 1-0, São Luna, transição Mótima. Controle 2-0-8. call the blue number on the show text. 2 0 graus com uma dúzia nós. Da Baiana de Colégio. Vou honra, honra, meu. Até em Kit, Eco 90, Tango, Índia, Tango. decola da pista 1-0 após decolagem, curva direita, saída São João 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, São João 1, após Leda e após Motiva. Astiano Transponder 5271, controle Salvador, 120 do Cima 8. Meu 3601 está autorizado, acompanha, vinho 360, conforme a rota do plano de voo, decola São Uno, voa Leda, depois Mótiva. 5271-208, controle. Vai, 3601, portão 7, chame pronto, puxa o backsonamento. Tomara, 3601. Grato, um excelente dia, até a próxima. Boa noite, meu irmão.